never want to marry you. O tempo passa voando, 3 anos, um deles longe voltou e tá se aproximando. Não sei seus pensamentos nem sua intenção, mas hoje falo pra você que nada foi em vão. Moleque doido, nem queria saber de nada. Rolei você sozinho em casa, eu voltava de madrugada. Mas isso já passou, com certeza te magoei. Só que independente de tudo, de você sempre gostei. Só não soube cuidar, fiz você se machucar. Sei lá, o erro é um começo pro acerto se pá. Então vem cá, ó o que eu tenho pra falar. Só preciso de uma chance pra recomeçar. Fazer mudar, amar, você confiar. Seu sorriso e felicidade é por minha conta. Não vou mais te machucar, com certeza mudei. Seu jeito de mulher me motivou pra começar a vencer. Pode crer, tô estudando e procurando um trampo. Quero mudar minha vida e continuar te amando. Pode botar fé em mim que agora vai. Tipo mudança climática da guerra, tu me traz paz. Agradeço por me motivar. Seu sorriso é uma mudança dentro de mim. Sei lá, voltar e de você cuidar. Recomeçar, uma chance pra mudar. Te agradeço por me motivar. Seu sorriso é uma mudança dentro de mim. Sei lá, voltar e de você cuidar. Recomeçar, uma chance pra mudar. É o que eu preciso, pode ir pá. Parei de fita errada pra não me atrasar. Agora faço rap pra se pá me adiantar. Essa aqui fiz pra você, no meu estilo mais maloca. Um aviso, se entrar na minha vida não tem mais volta e nem devolução, vai vendo. O dinheiro da passagem pra te ver ainda tá tendo, ó. Essa aqui é pra você, firmão. Se ligou? Vida louca também ama. Te agradeço por me motivar. Seu sorriso é uma mudança dentro de mim. Sei lá, voltar e de você cuidar. Recomeçar, uma chance pra mudar.